Vamos bater um papo hoje e falar para vocês o que é a magia divina, que é o título do nosso programa, aqui, do programa apresentado. Sabemos que o termo magia divina é antiguíssimo, não foi criado por mim aqui. Eu apenas me servi de um termo que designa algo muito benéfico para as pessoas, que é a magia divina. Existem muitas formas de magia. Magia vem sendo praticada desde tempos imemoriais, sempre visando o benefício das pessoas. Existe a magia pura, quando eu digo pura, no sentido de que ela está desconectada de religiões, ela é fundamentada nos elementos da natureza, nas forças da natureza, que não são forças cultuadas religiosamente. E existe a magia que sempre está comprometida ou atrelada a uma religião. Então a magia divina ela é um termo que designa todo o ato mágico, positivo, benéfico, construtivo. Então o termo magia divina é uma apropriação minha para determinar, designar o que é ensinado na escola de magia, que foi fundada, criada por mim há 7 anos atrás, para começarmos a ensinar, na época, a magia divina das 7 chamas sagradas, que pegou o apelido de magia das velas. Acabou pegando esse apelido magia das velas e ele foi ficando. Então a gente, quando quer falar da magia das 7 chamas sagradas, ou chamamos de magia do fogo ou magia das velas. Pois bem, esses cursos começaram a ser ministrados em 1999 e usando-se o termo a magia divina, estávamos sinalizando que era uma magia totalmente voltada para o bem, para o benefício das pessoas, para o crescimento das pessoas. Então nós sabemos que se magia é praticada no mundo todo, atos mágicos estão revestidos de uma aura religiosa, mas não deixam de ser atos mágicos. Então, usando-se o termo magia divina, ela transcende um pouco uma religião ou outra e está para todas. Então a magia divina foi ensinada nesses 7 anos para pessoas com as mais variadas formações culturais, formações religiosas. E todas as que levaram com seriedade o estudo, se graduaram nessa magia, realizam até hoje trabalhos de magia maravilhosos para outras pessoas, e que tem obtido resultados maravilhosos. Eu nunca me servi do resultado obtido por quem se formou comigo para fazer propaganda da magia divina. Como é muito comum, e não que seja condenável, mas é muito comum as pessoas darem o testemunho, o depoimento de que aquilo lá é muito bom. Que aquilo lá fez isso, e fez isso, e fez isso por ela. Está certo, é verdadeiro. Não é condenável o testemunho. É até um recurso legítimo para convencer outras pessoas de que ali tem algo bom. Venha elas, se quiserem. Então eu nunca me servi do testemunho, mas dentro da magia divina, pessoas que se formaram comigo e usando do que aprenderam, realizaram, estão realizando e vão continuar realizando coisas que poderia se atribuir ao milagre. De tão incisiva que foi a ação da magia na vida daquelas pessoas, principalmente em casos de doenças, enfermidades inexplicáveis e outras detectadas pela medicina. Porque nós sabemos, nós que estamos dentro do espiritualismo em geral, que muitas das doenças inexplicáveis, doenças que não são detectadas em exames, mas que a pessoa que está sofrendo, ela sabe muito bem o que ela está sentindo, mas que pelos recursos da medicina não são detectáveis, a magia pode trabalhar isso aí. Eu também nunca permiti que aqueles que se formaram comigo usassem de alguma coisa que tivessem feito e que poderia ser atribuída a um verdadeiro milagre na vida daquela pessoa, usassem isso para promover a magia. Alguns que quiseram dar testemunho se ofereceram e até falaram: Rubens, se você quiser, eu vou com você no seu programa de rádio que eu tenho lá desde 2000 na Rádio Mundial, às terças-feiras, das 3 às 13h30, vou, dou esse testemunho. Pessoas beneficiadas trouxeram exames, chapas, aquelas radiografias, e depois de ter recebido o tratamento dos magos, curou-se completamente e se ofereceram para dar testemunhos. E eu sempre recusei me servir deste recurso para angariar novos adeptos da magia divina. E graças a Deus, acho que procedi assim, foi correto. Porque senão poderíamos passar a imagem de que todos os doentes poderiam ser curados pela magia divina. E não é isso que acontece. Ninguém pode dizer: olha, você está doente, eu vou te curar. O que podemos dizer é: você está doente, eu vou fazer uma magia, e aí você será auxiliado segundo o seu merecimento, segundo a vontade de Deus, porque ela prevalece sobre os nossos desejos terrenos, não é? Então eu me sinto com a consciência tranquila por nunca ter recorrido a esse recurso de mostrar uma coisa maravilhosa e estender ela para tudo e para todos, porque eu sei que não é assim que acontece. E muita gente se decepciona porque ele fala: mostrou aquela pessoa falando, vai ver que é um depoimento falso para nos enganar, porque eu fiz e não aconteceu nada comigo. Existem mecanismos divinos atuando na vida de cada uma das pessoas aqui nesta terra, mecanismos estes regidos pela lei maior, e que essa lei é que rege o que a pessoa vai receber do plano espiritual ou não. Então também não podemos dizer: olha, vem aqui, está resolvido o problema, porque vamos estar faltando com a verdade. Ainda que o nosso desejo seja o de fazer algo e deixar todo mundo bom, tranquilo, tudo, ainda assim não depende de nós. Existem poderes superiores que eles são os reguladores das ações mágicas ou religiosas também. Não é só a magia que essa mesma lei rege, ela rege os atos religiosos também. Então a magia divina se expandiu concentrada. Quando eu digo expandiu, é que ela foi, o número de adeptos foi crescendo, o número de praticantes é grande hoje, mas todos eles atrelados a um compromisso ético, moral, de não usar do sucesso que se obtém com a magia para promovê-la. Porque senão seria muito fácil atrair multidões. Venha que vamos curá-lo, venha que vamos acabar com o teu problema, venha que vamos acabar com o seu desemprego. Conscientemente eu não adoto essa postura e também prego àqueles que vêm estudar comigo a magia que também não adotem essa postura, porque se vai funcionar com muita gente, mas com muita gente também não vai funcionar. E com aqueles que a coisa funcionou, eles saíram satisfeitos, felizes, está ótimo. Já com aqueles que você fez o melhor de si e não funcionou, porque existem mecanismos ali que você não conseguiu alterar, você vai ficar com a cara de charlatão, né? Porque fala: me enganou. Então a magia vem sendo usada no mundo todo, desde tempos imemoriais, e obtém-se resultados maravilhosos com muitas pessoas, mas com algumas, por mais que você faça, você não consegue grandes resultados, porque são mecanismos ativados pela lei no próprio mental das pessoas, que são mecanismos bloqueadores de alguma coisa, que não sabemos bem o que é. Então, vocês que veem sempre o título do programa Magia Divina, eu atribuo ele à magia, que ela trouxe uma notoriedade para mim que eu não tinha. Mas é em função das muitas pessoas que já estudaram magia comigo, que já passa de 7 mil, e principalmente estão todos, a maioria concentrada aqui na grande São Paulo e um pouco em outras cidades, e uns pouquíssimos em outros estados que vieram estudar aqui em São Paulo, Mas ainda assim nós mantivemos um controle, vamos dizer, ético sobre a magia. Tivemos pessoas que se apropriaram do termo magia das velas, magia das sete chamas sagradas, copiaram algumas coisas dos livros publicados por mim e passaram a explorar o nome da magia divina sem que de fato tivessem estudado comigo. E aí acabaram lesando pessoas por aí, mas não tinham nada a ver com o grupo que forma a egrégora das sete chamas sagradas, que é um grupo bastante consciente da sua responsabilidade ao lidar com a vida alheia. Então a magia divina hoje já é uma realidade para muitas pessoas. Já temos mais de 7 mil magos formados atuando por aí. Quando solicitados, outros constituíram grupos de atendimento com a magia divina, tão bom quanto tudo que existe por aí de bom. Apenas tem a sua forma de se realizar na vida dos seres. Esperamos até o meio deste ano, até o início do segundo semestre, concluirmos essa egrégora maravilhosa para que depois ela se multiplique. Ela comece a ser espalhada e levada ao conhecimento de todos os que quiserem praticar a magia divina, que ela está desconectada de qualquer religião, tá? Eu sou um bandista, no meu íntimo eu professo a religião de Umbanda, mas a magia divina não, ela pertence àquele que se formar, não importando se ele é católico, se ele é evangélico, se ele é espírita, se ele é judeu, se ele é islamita, ou se ele é umbandista. Ela está para todos, independente da religião que a pessoa siga, porque todas as religiões também são ótimos recursos de fortalecimento do ser, direcionamento dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e formação moral. Assim como todas as religiões têm a sua importância na vida daqueles que a seguem, a magia divina também assume uma importância, só que desconectando o ser de uma religião. Ainda que eu me sirva de muito do que eu aprendi enquanto umbandista, mas a magia divina ela vem sendo conduzida por mestres espirituais que têm um grande interesse em vê-la se popularizar e, a partir dessa popularização, ela alcançar muita gente por aí como um recurso neutro que pode ser usado por todos. Pode um evangélico abrir uma mandala e ali fazer uma invocação de Deus e anular coisas ruins de fundo espiritual na vida das pessoas? Pode. Pode um católico fazer isso? Pode. Depende somente da pessoa desejar fazer, querer fazer. Porque magia é conhecimento que se adquire. Se você adquirir um conhecimento, você usa ele na hora que você quer, na hora que você acha que deve usá-lo, e não assumir um compromisso, uma obrigatoriedade, ficar atrelado àquilo. Agora eu sou obrigado a fazer magia. Não, a magia ninguém é obrigado. Faz, pratica a magia na hora que acha que deve, na hora que acha que é preciso. Nisso se aplica um trabalho de magia, então eu faço a magia. Isso se aplica um trabalho religioso, então eu faço o lado religioso. Nisso não se aplica nem magia, nem religioso, apenas uma boa orientação minha. Então ali é o ser preparado dando orientações a um semelhante seu em um momento de dúvidas, de insegurança e incertezas. Então nós temos procurado, dentro da magia divina, a trabalhar esse lado, descompromissando-a de qualquer religião. Tá bom, o Rubens é umbandista, tá, é a minha religião, eu a sigo. Outros seguem outras religiões, tá tudo bem, é o meu lado pessoal. Já a magia, não. Nós temos na egrégora pessoas das mais variadas formações, das mais variadas religiões, e todos praticam ela de uma forma simples, neutra, mas com um poder de realização maravilhoso. Não vou dizer inigualável, porque não tem nada superior a nada nesta terra. Mas que é um poder de realização maravilhoso é em que o trabalho se processa a partir do íntimo de cada pessoa, ela comandando esse trabalho, ela direcionando as ações do poder divino. Então a magia divina vai chegando à sua coroação em uma egrégora de 7.777 magos do fogo, vai chegando a um ponto de maturidade em que este ponto de maturidade vai permitir que muitas outras pessoas comecem a ensinar magia por aí. Mas já nós voltaremos a falar disto que vai começar a partir do segundo semestre. Voltaremos já após um intervalinho breve. Até já. Não desanime diante da dificuldade. Enfrente os obstáculos do caminho com confiança. Sua fé vai reunir forças e energias para que você possa atingir com segurança os seus objetivos. Já estamos de volta, vamos continuar a falar o que é a magia divina. Magia divina construiu-se a duras penas, foi trabalhoso levar a termo até agora esse trabalho, porque no decorrer do tempo fomos encontrando resistência de pessoas que desconheciam o que ensinávamos, desconheciam os benefícios que a magia divina traz para quem a pratica, porque se ele aprende a trabalhar os problemas alheios, ele aprende a trabalhar os próprios problemas. Então, eu me lembro da magia divina quando eu comecei a ensiná-la. Grupos até organizados, não é pessoas isoladas, não. Essas havia também. Mas grupos organizados partiram para um ataque agressivo, violento mesmo, chamando-a de charlatanismo, de enganação, de meio de tirar dinheiro dos outros. Foi uma palhaçada que fizeram, grupos organizadíssimos, que uns eu já conhecia, outros eu vinha conhecer. Pessoas que desconheciam o que estávamos ensinando ali, com amor, com dedicação, e também que não respeitam o trabalho alheio, porque nós temos que entender quando existe uma segunda intenção por trás das ações das pessoas. Pessoas má intencionadas mesmo. Pessoas que desejam que só o que eles ensinam ou o que eles pregam prospere nesta terra e o resto tem que ser destruído. Conheci muitas pessoas nesse decorrer de 7 anos que são movidas por esse sentimento, que só o que ele faz é bom, só ele tem conhecimento, só ele sabe, e que os outros são tudo um bando de ignorante e que tem que ser destruídos. Foi uma luta em que a magia divina se mostrou, nesse aspecto, muito poderosa, porque essas pessoas também não se limitam só a falar, a caluniar, a difamar, a menosprezar o trabalho alheio. Elas fazem isso E na calada da noite, no silêncio da escuridão, eles que são profundos conhecedores daquilo que é chamado de magia negra, magia trevosa, magia negativa, eles também fazem trabalhos terríveis, mexendo com forças que desconhecem, para destruir o trabalho alheio. Está cheio dessas pessoas aqui na Terra, gente. Acredite, não são poucos, são muitos. Não são poucos, não. E nesses 7 anos de ensino da magia divina, ela se mostrou superior à escuridão da alma dessas pessoas, porque agora, vitoriosa, ela está chegando ao seu final, já temos alunos para fechar a egrégora, e liberarmos o ensino da magia divina. E eles, com a escuridão deles, continuam no mesmo lugar, sempre vibrando a mesma coisa, o desejo de destruir o que o próximo está fazendo. Então hoje eu olho para trás e vejo o rosto de milhares de pessoas que eu acolhi, que vieram com amor no coração, com respeito, aprenderam, e que elas, a partir daquilo que aprenderam ali naquela escola de magia dirigida por mim, já auxiliaram a milhares e milhares de pessoas, cada uma delas lá atrás, que começaram há 7 anos atrás, hoje eles contam aos milhares e milhares as pessoas que eles já ajudaram, as pessoas que já se beneficiaram daquele aprendizado dessas pessoas, e isso faz com que eu, ao ver essas milhares e milhares de pessoas que estudaram comigo, eu vejo ali a presença de Deus atuando através do ser humano para levar ao ser humano o bem. E contra esses o mal nunca prevalece, porque eles estão a serviço de Deus. Se existem pessoas a serviço de Deus dentro das religiões e elas são abençoadas, também os que estão a serviço de Deus na magia são abençoadas. Porque eles são bênção na vida dos seus semelhantes. Chega uma pessoa com uma dificuldade, um problema, que ela lá no íntimo, ela está clamando a Deus por uma solução. Ela chega diante de um mago, o mago abre lá uma mandala, coloca-a dentro, faz por ela todo um trabalho, desencadeia uma ação divina na vida daquela pessoa. É aquela pessoa abençoada que pode fazer isso. Não são esses trevosos travestidos de santos que tem por aí. Esses aí não fazem nada. Esses aí o máximo que vão fazer é passar um pouco de vaidade, prepotência, de grandiosidade, de que é isso e aquilo. É na simplicidade que se reconhece o servo de Deus e não na eloquência, no exibicionismo. Esse não é o servo de Deus, esse está se servindo de Deus. Para ser servo de Deus tem que se revestir também de um manto de humildade, de respeito para com o seu semelhante, de paciência, de perseverança. Então eu olho para trás hoje e vejo nesses 7 anos milhares e milhares de rostos olhando para mim enquanto eu falo as minhas aulas. E enquanto lá eles estavam atentos, anotando tudo que eu falava, hoje eu olho e vejo eles fazendo coisas maravilhosas e outros rostos atentos, ouvindo-os nas suas orientações e prestando atenção nos seus trabalhos. Então esta é uma realidade incontestável e que, se encontrou a resistência do que há de pior aqui na Terra, que são as pessoas dominadas pelo ódio, pela maldade, pela soberba, pela inveja, superamos tudo isso. E eles vão ficando para trás, à beira do caminho, enquanto nós vamos caminhando e semeando a luz, semeando um caminho de paz, de harmonia, de gratidão também, gratidão daqueles que foram beneficiados pelo trabalho de milhares de magos. E esses milhares de magos hoje atendem a muitos milhares de pessoas. Muitos milhares. E todos são beneficiados. Então, a própria história da magia das sete chamas sagradas é que vem dando a ela um reconhecimento ímpar pela seriedade dos seus praticantes, pela simplicidade com que eles ajudam os seus semelhantes, sempre atribuindo todos os créditos a Deus. Então isso faz uma história luminosa nesses sete anos, e que tenho certeza, afora os picaretas, os charlatãs que vão aparecer, porque isso infelizmente vai aparecer, é regra, limpa-se o campo, semeia-se o trigo, mas no meio nasce as ervas daninhas, não é? Se isso é assim em tudo que se faz, não será diferente na magia divina. E ao par daqueles que vão fazer o grande trabalho de iniciação de outras pessoas, aumentando cada vez mais essa grande corrente do bem, vão aparecer os picaretas, os aproveitadores, os oportunistas. E muitos desses oportunistas, vocês sabem quem serão? Serão os mesmos que nos criticaram, os mesmos que nos combateram, os mesmos que tentaram de toda forma destruir o nosso trabalho. Vão ser eles e muitos outros que ainda não entraram no campo da magia divina, porque ela ainda, eu sempre ressalto, aonde eu estou, seja o meio de comunicação que eu esteja disponível, que ela ainda não está aberta para ensinar. Mas mesmo assim já tem algumas pessoas falando que é otorgado para ensinar magia divina. Imagine depois que abrir mesmo. Vai virar um caos. Por quê? Porque os mesmos que criticaram, os mesmos que não quiseram ir lá conhecer, vão catar lá um livro do Rubistar Aceni, vai, ah, isso, monta lá o seu cursinho fajuto de magia e começa a enganar pessoas. Infelizmente isso acontece com tudo. Ninguém está livre da presença danosa dos aproveitadores, dos exploradores, dos oportunistas e dos charlatães. Sempre eles estão aí à espreita de tudo o que é bom e que está à disposição das pessoas. Eles surgem do nada como praga de gafanhotos. Então nós também temos essa preocupação para que quando começar a semeadura, os outorgados tenha a documentação para poder mostrar, para poder provar, porque o que mais tememos e o que está nos preocupando agora que estamos chegando perto do final da egrégora dos 7.777 magos do fogo, ou praticantes da magia divina, das sete chamas sagradas, é a presença dessas aves de rapinas, desses urubus, que querem ver o que vai dar para tirar, que naco eles vão arrancar da magia e se servir dela. Eu tenho alertado sempre aos irmãos magos que fiquem atentos a essas aves de rapina, porque eles existem. Eles vão em bando sobre uma coisa, vão em bando sobre outra. Quando surgiu o rei, que eles invadiram o rei, que depois começaram a desvirtuar o rei. Cromoterapia, coisa muito boa, invadiram e desvirtuaram muita coisa da cromoterapia. Radiestesia, mesma coisa. Fitoterapia, mesma coisa. Cristalografia, mesma coisa. Aonde surge uma coisa boa, aquela que já estava lá, eles exauriram, já não dá mais nada, eles voam, pousam sobre a nova coisa boa e fazem de tudo ali para exauri-la também. Então, a vocês que já se formaram, que possam estar assistindo nesse momento essa minha fala, fiquem atentos a essas aves de rapinas, a esses gafanhotos, que são nada mais nada menos do que aproveitadores do trabalho alheio. Eles nada produzem. Eles são como sanguessuga, são como parasitas que você tem que produzir algo para ele sugar. E tenho certeza que isto vai acontecer num primeiro momento da magia, até a depuração dos parasitas, mas depois ela assumirá o seu leito, porque aí então os verdadeiros iniciados, movidos pelos melhores sentimentos, tal como eu tenho sido movido, irão prevalecer. Mas num primeiro momento vai acontecer essa revoada de exploradores, de charlatães. E os verdadeiros iniciados vão ter que ficar atentos para a presença perniciosa dessas pessoas, que antes mesmo de se concretizar a egrégora já estão pondo as unhas de fora, né, as garras. Existem muitas coisas boas semeadas aqui nesta terra por pessoas maravilhosas e que foram ofuscadas pelos aproveitadores, e foi necessário que aqueles que acreditam, que praticam, que usam daquilo, que foram beneficiados, trabalhem com intensidade para que aquilo não morra, que aquilo não deixe de existir, porque é benéfico para as pessoas. Então vocês, que sempre são movidos por essa vontade de evoluir, de crescer, de se achegar mais a Deus, de trazer Deus para mais perto do seu semelhante, para que ele também evolua, fiquem sempre atentos ao que está sendo oferecido. Veja quem está oferecendo. Veja se ali você está recebendo de alguém que pode dar, ou de alguém que não recebeu nada e não tem nada para dar e está apenas procurando iludi-lo. Porque é muito comum isso acontecer dentro do nosso meio espiritualista, esoterista, holístico. Milhares de pessoas fazendo uma coisa maravilhosa, porque receberam e estão dando. Mas tem outro tanto que não recebeu de ninguém, mas assim mesmo está dando também. Então, voltando à magia divina. É um processo de trabalho comandado o tempo todo pela lei maior e pela justiça divina, voltado para o reequilíbrio das pessoas e do meio espiritual à sua volta. Porque o meio espiritual às vezes fica num desequilíbrio tal que somente uma ação abrangente que envolva o ser e o todo à sua volta consegue devolver-lhe o equilíbrio. Então a magia divina tem esse poder de trabalhar o todo à volta da pessoa de forma ordenada, e vai reordenando tudo à volta da pessoa para que ela, em pouco tempo, a partir desse reequilíbrio do todo à sua volta, ela possa dar um passo acima na sua, no seu emocional, se livrando daquelas amarras, daquelas tendências negativas, e se positive de tal forma que ela se direciona. Temos tido um grande sucesso nesse aspecto, nesse sentido, e esse grande sucesso é a nossa carta de apresentação, porque a grande maioria das pessoas que vieram se somar à egrégora das sete chamas sagradas foram pessoas que foram beneficiadas pelo trabalho de algum mago já formado, viram nela o benefício que lhe trouxe e quis praticá-la também, multiplicando a partir da sua experiência o bem adquirido. Essas pessoas são as mais, vamos dizer assim, as mais trabalhadoras com a magia, porque elas conheceram, através do benefício que a magia trouxe para si, conheceram o bem-estar, readquiriram a paz, o equilíbrio, a esperança, a saúde. Então essas pessoas são os melhores praticantes da magia divina. Por quê? Porque ele sabe, ele conheceu na própria pele o que é sofrer, e ele, ao fazer o curso, ele também pega aquilo com amor, com seriedade. Já aquele que não precisou, ele fica meio na dúvida, ah, será que isso é bom, será que isso não é, como é que é isso? E ele já não assume o mesmo compromisso. Então nós temos praticantes de magia que vieram porque confiaram, temos a grande maioria que foi beneficiada por ela também, e estão se beneficiando até hoje. Então, quando falamos em magia divina, é preciso que vocês façam a diferenciação. Magia divina ensinada por Rubens Saraceni é uma coisa. Ela tem um propósito: se tornar um bem para a humanidade. Um recurso ao alcance de todas as pessoas, independente da sua formação religiosa. Porque a magia divina não se presta a fazer proselitismo religioso de quem quer que seja. Ela é um conhecimento a ser adquirido, usado e multiplicado. E ponto final. Agora, vamos falar um pouco, nesse final do nosso programa, de algo também muito mágico, que são os sagrados orixás. Os sagrados orixás já receberam muitas interpretações no decorrer dos tempos, já foram muito comentados, pessoas preparadíssimas já fizeram grandes livros sobre os orixás, pessoas que se deram ao trabalho de ir até a África buscar vestígios de civilizações já desaparecidas ou que só restaram alguns resquícios. Alguns lugares ainda conservam alguma coisa, a grande maioria já foi tudo mudado. E trouxeram revelações sobre os sagrados orixás maravilhosas que têm norteado o estudo de todos aqueles que adentram nesse campo. Tá, se existe um estudo antropológico, de campo, de pesquisa, de relatos das pessoas que praticam o culto aos orixás ainda na sua forma bem tradicional, bem pura ainda, também existem outras formas de se ensinar os orixás às pessoas. Primeiro, porque não moramos na África. Moramos no Brasil. Os orixás também não são populares ou conhecidos em todo o território africano, mas sim em uma região específica da atual Nigéria. Dali eles se irradiam para o resto do mundo. Então, se nós não temos esta facilidade de estar no local, as pessoas que hoje nascem, crescem, vivem, evoluem aqui no Brasil, não estão compromissadas com aquela herança religiosa e cultural nigeriana. Muito pelo contrário. As pessoas que hoje adentram ao culto dos orixás, elas já adentram quando estão maduras, já adultas, já sabem o que querem dali em diante, ou mesmo sem saber o que querem, sente que deve caminhar por aquela senda. Raros são os que nasceram num berço de uma família cultuadora dos orixás e levam isso até o fim da vida. A grande maioria segue outros rumos, pelo próprio livre-arbítrio, é claro. Então, se vêm pessoas, vamos falar entre aspas, com a cabeça já feita sobre Deus, sobre os mistérios da criação, sobre o universo divino, porque ele aprendeu em outras religiões, nós temos que ter na Umbanda, e eu estou falando de Umbanda, já não estou falando dos cultos de nação, principalmente os cultos de origem nigeriana. Estou falando unicamente de Umbanda, tá? Não confundam. A Umbanda tem que saber acolher essas pessoas, saber ensinar os orixás a estas pessoas, para que elas, a partir do que receberem criem rapidamente um vínculo de fé, de amor, de respeito e reverência pelos orixás. Nós temos que ter uma forma de chegarmos à mente e ao coração das pessoas. Então, sabemos que a espiritualidade que se manifesta dentro da Umbanda como guias, são manifestadores dos mistérios dos orixás, eles vêm para assistir as pessoas, ajudá-las, dar-lhes o amparo, a orientação naquele momento de dificuldade. O grande trabalho que tem que ser feito pelas pessoas que cultuam os orixás na Umbanda é justamente de como ensiná-los. Como pegar uma herança cultural e religiosa, transmutá-la e adaptá-la ao tempo que vivemos, ao tempo de grandes transformações que está sendo vivido nesse momento. Porque as dificuldades nunca deixarão de existir na vida das pessoas e elas sempre procurarão encontrar solução em algum lugar, com alguém. Então é preciso nós pensarmos como ensinar os orixás às pessoas que vão se achegando à Umbanda. Esse é o ponto nevrálgico das coisas. Esse é o ponto mais difícil de ser trabalhado. Porque se há essa necessidade de ensiná-los, para que as pessoas, conhecendo-os de uma forma aceitável, comecem a amá-los, a adorá-los, a segui-los e tê-los como suas guias divinas, se é necessário, no entanto, há muita gente ainda que acha que é desnecessário perder tempo com isso. Como passar a imagem, a descrição dos orixás para os que chegam na Umbanda porque têm mediunidade e precisam desenvolvê-la? É preciso ser pensado um método de ensiná-los que se estenda a todos os umbandistas. É preciso que, ao par de livros que os comentem, haja um método pensado por muitas cabeças, é claro, mas um método bem fundamentado e que todo mundo possa recorrer a esse método para ensiná-los. Algumas iniciativas já tomadas nesse sentido não prosperaram. Esbarraram em resistências insuperáveis. Então este é o grande problema que temos aí dentro da Umbanda. Esse problema, eu acredito que ele é, por enquanto, insolúvel. Porque cada um tem uma ideia de como esse método deveria ser e não se consegue reunir muitas cabeças pensantes para estabelecer esse método único, que seria o início para todos os novos adeptos da Umbanda. Como tem o Espiritismo? O Espiritismo está fundamentado em alguns poucos livros escritos, muito bem pensados por Allan Kardec e a sua equipe de colaboradores, e que esses livros são objeto de estudo. Temos lá o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Evangelho. Ali está a base do Espiritismo. Agora, autores espíritas, quantos nós temos? Dezenas ou centenas de milhares espalhados pelo mundo escrevendo sobre o universo espiritual. O Espiritismo é uma das religiões, eles não se aceitam como religião, mas sim como uma doutrina de estudo, de evolução. Tá bom, cada um faz a interpretação que quer. mas eu prefiro chamar de uma religião, porque ali o ser é trabalhado religiosamente a partir da sua fé em Deus, então é uma religião. O Espiritismo talvez seja o que mais fornece material de estudo para os seus seguidores, e inclusive exige o estudo dentro dos seus dos centros espíritas, se estuda muito. Mas a base está ali, intocável. É a partir dela que se construiu um edifício muito luminoso, com milhares de livros sendo lançados continuamente, renovando a mensagem e chegando cada vez mais às mãos das pessoas ávidas por uma leitura construtiva. Essa leitura é difundida, é divulgada, os centros espíritas constroem pequenas livrarias e colocam à disposição dos seus frequentadores, fazendo uma grande corrente de ensino e de conhecimento, de aprendizado. Ainda não conseguimos, apesar das iniciativas já tomadas por nós, e isso eu falo por nós, porque fomos nós a quem sugerimos isso, dos centros construírem pequenas bibliotecas e colocar livros umbandistas à venda, não conseguimos sucesso também, porque a grande maioria acredita que não vale a pena. É uma pena, né? Acredito que não vale a pena. Mas também não temos alguns livros básicos, que seria a porta de entrada. Agora, quanto a autores escreverem sobre aquela base, quanto mais escrevessem, melhor. Quanto mais se expandisse a difusão de livros umbandistas, de fundo umbandista, melhor. Mas também ainda encontramos dificuldades que, por enquanto, são insuperáveis. Por enquanto são. Não quer dizer que venham a ser no futuro, porque tudo chega a um ponto de maturidade em que ali todo mundo começa a acreditar que é preciso. Então, quando chegar esse ponto, pode ser que nós, os atuais aqui, não estejamos mais aqui, mas um dia vai ter que acontecer esse ponto de encontro entre todo mundo, em que eu diga, eu tenho o direito de escrever sobre os orixás, eu tenho o direito de escrever sobre a Umbanda, eu tenho o direito de escrever obras psicografadas, histórias mediúnicas, em cima de um universo muito bem fundamentado, como o Espiritismo. O Espiritismo tem a sua codificação, está lá aqueles livros básicos, e a partir deles todo mundo cria. Para conseguirmos esses livros, vamos dizer, elementares, básicos para a Umbanda, é difícil conseguir isso agora, mas um dia terá que ser feito, porque aí todos beberão na mesma fonte, do mesmo jeito, adquirindo os mesmos conhecimentos que terão que ser muito bem pensados. Não é assim a torta à direita, não. Algo como a equipe de Allan Kardec fez. Só que Allan Kardec foi um privilegiado, porque tudo começou com ele. E nós, na Umbanda, somos dificultados, porque quando alguém, movido dos melhores propósitos, quer construir algo nesse sentido, em volta dele se abre um fosso profundo para que ele não avance. Isso acontece com todos os que tentaram, tentam e tentarão. Isso vai acontecer sempre? Não. Vai chegar um ponto em que virá a maturidade. Mas até que esse ponto chegue, muitas inteligências privilegiadas terão sido perdidas dentro da Umbanda. Muitas pessoas, movidas pelos melhores propósitos, terão se dado outro rumo na sua vida, porque terão se cansado de malhar ferro frio. Muitas pessoas terão abandonado, inclusive, a Umbanda, achando que não vale a pena fazer nada, porque tudo é impermeável, e que não consegue fazer as coisas saírem do seu grupo, ainda que elas sejam maravilhosas, não consegue que essa coisa maravilhosa chegue para outras. Então, eu digo para vocês, fiz um comparativo, porque nós estamos para formar uma egrégora da magia das sete chamas sagradas. E vamos tentar, a partir dela, criar algo que vai manter essa essência, essa necessidade do estudo, do aprendizado e da prática, sempre paralelos. Estuda-se, aprende-se, pratica-se. A partir da prática, aperfeiçoa-se o método de estudo, o método de prática. Então, eu digo para vocês, tenho dois grandes trabalhos. Um é com a magia divina, o outro é com a Umbanda. Eu procuro não misturá-los, ainda que não haja como dissociar o Rubens umbandista do Rubens mago, do Rubens iniciador de umbandistas com o Rubens iniciador de magos. Não há como dissociar, porque os dois estão em uma só pessoa. Mas eu não misturo as coisas. Magia divina é magia divina, Umbanda é Umbanda. A Umbanda tem sua magia? Tem. Ela é religião e tem sua magia? Tem. Maravilhosa. A magia divina tem a sua religião? Não. Ela tem a sua religiosidade. É diferente de religião. Religião pode ser esta, aquela ou aquela. Religiosidade é algo do ser com Deus. É Ele com Deus. Então a magia divina, apesar de se mostrar descompromissada com qualquer religião e pode ser praticada dentro da igreja evangélica, dentro do centro espírita, dentro da igreja católica, por espírita, por católico, por evangélico, por umbandista, por qualquer pessoa, ela está descompromissada em qualquer uma, ela está à disposição de todos, mas ela traz dentro de si uma religiosidade, porque ela está toda fundamentada em Deus e nos seus mistérios divinos. Mistérios esses que nós damos nomes. Nomes humanos para algo inominável. Nomes terrenos para algo que não temos como descrever. Então, damos nomes humanos para esses mistérios de Deus. Por isso eu digo, ela tem uma religiosidade dentro de si. E isso é o que permite que as pessoas, ao aprenderem a magia divina, também reformem o íntimo, a consciência, desenvolva dentro de si a fraternidade humana, a esperança de dias melhores, o desejo de ver o seu semelhante bem e não tornar o seu semelhante uma fonte de exploração das dificuldades dele. Magia divina tem muito para fazer e se lá atrás Allan Kardec, cercado de um grupo de pessoas tão luminosas quanto ele, conseguiu estabelecer uma base para que se construísse o grande edifício que é o Espiritismo hoje, nós estamos só começando a magia divina, estamos naquela fase de estudos ainda, de aprendizado, a partir das nossas próprias experiências. Mas, se pela Umbanda não conseguimos fazer tudo de bom que gostaríamos de fazer, porque encontramos a resistência, às vezes não no distante, no desconhecido, mas no nosso próprio conhecido, vizinho, com a magia divina nós vamos agir diferente. Procurar, porque ela está começando conosco e ainda temos controle. Há fora os exploradores, os charlatães, que vão aparecer mesmo, mas o resto dependerá somente de nós, os membros dessa egrégora sagrada, construirmos também um edifício luminoso, que tal como o Espiritismo, ele estará aí à disposição de todas as pessoas, transmitindo uma religiosidade. Já chegamos ao final, o tempo passa muito rápido, não é mesmo? Que Deus vos abençoe, vos ilumine nesta terra, que traga sempre paz, harmonia e muito conforto ao vosso coração. Até um outro programa.